Radiopolis.com. Ao vivo pra vocês dançar. Vai, vai. Dá-lhe cintura. Ô, pressão. Bonitinho. Bora. Ela não larga eu. E eu não largo. Ela não larga eu. E eu não largo. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer todo mundo. Ela não larga eu. Ela não larga eu. E eu não largo. E quando eu chego lá, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chego lá em casa, olha o modelo, vai. Na boca da minha mulher, sei que eu não ralo nada. E hoje vai rolar briga. Quando eu chegar em casa, chega de casa, chamo ela de ladinho, jogo logo o meu pariu. Chega, me abraça, eu quero ouvir. Todo mundo! Ela não larga eu não largo ela. Ela não larga eu não largo. Para bacurau. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chego lá em casa, olha o desmantelo. Um, dois pra lá e dois pra cá. Cintura ao vivo. Bora, nega. Vai. Pressão de mar. MeuCDs.com. Curitiba. Ela não larga eu. Ao vivo. Ela não larga eu. E eu não largo ela. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chego lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada. E hoje vai rolar briga. Quando eu chegar em casa, chegando em casa, chamo ela de ladinho, jogo logo o campário. Chega, me abraça, eu quero ver. Ela não larga. Ela não larga eu. E é pra te mandar em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chego lá em casa,